A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Apaixonado, como é meu machucado coração. Se estou zangado, eu não choro, mimado, sou chorosinho, emocionado, sou chorão. Sim, estou chorando nesse choro bem chorado, um chorinho apaixonado, como é meu machucado coração. Se estou zangado, eu não choro, mimado, sou chorosinho, emocionado, sou chorão. Você só chora se desprezada, depreciada na despedida. E eu só choro pela vitória, pela beleza, quando estou feliz da vida. Sim, sim, sim, estou chorando nesse choro bem chorado, um chorinho apaixonado, como é meu machucado coração. Se estou zangado, eu não choro, mimado, sou chorozinho, emocionado, sou chorão. Você só chora se desprezada, depreciada na despedida. E eu só choro pela vitória, pela beleza, e quando estou feliz da vida. Sim, sim. Apaixonado, como é meu machucado coração. Se estou zangado, eu não choro, mimado, sou chorozinho, emocionado, sou chorão. Você só chora se desprezada, depreciada na despedida. E eu só choro pela vitória, pela beleza, e quando estou feliz da vida. Sim, sim. Sim, estou chorando, chorado, apaixonado, meu coração. Se eu tô zangado, eu não choro, mimado, eu sou chorosão. Boa noite. O choro mais iluminado do Brasil vai passar por esta Hora das Cigarras com as vozes de Marisa Monte, Leila Pinheiro, João Bosco, Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Maria Creuza, Baden Powell e Rosinha de Valença. Divulgaremos ainda os versos de um dos mais empenhados poetas do movimento negro brasileiro, Adão Ventura. Um choro negro de guitarras, um choro de África. Cinema. reis e rainhas, príncipes e princesas, não deixem que minha força se vá pela correnteza de mil dúvidas e nós, travados pela vida cada vez mais cáustica. Julgas que nunca te amei e hoje escarneço de ti, relembrando que quando sofri, chorei. E Deus que ouviu sem cansar promessas e juras de amor, só Ele sabe que eu te adorei com fervor, com ardor, mas finalmente passou. Vestir a camisa de um poeta negro, espetar seu coração com uma fina ponta de faca. Dessas antigas, marca curvelo em aço sem corte, feito para a morte, e acomodar no exíguo espaço de uma bainha sua dor senzala. ligeiro, o choro e o odeon, mas eu descarei a louca assim. Naquele tempo chorei, vou vivendo, nosso romance ainda me recordo. Flora amorosa, apanhei de assanhada, numa seresta de sapato novo. Eu faz cair numa zela entre mil vibrações, até vídeo no choro. Zumbi, rei de corpo e porte de príncipe de guerra, ilha de força e açoite, mundo onde me fecho, eu, zumbi, caçador de capitão do mato, traço tudo no tiro e aço em coivaras. Pássaro preto,

esses encontros tantos foram, tanta dor em vão, só desilusão. Ninguém penou mais do que eu. De tanto olhar o céu, gastei meus olhos. Perdão pelos erros que tive, eu muito implorei. Vou abrir janelas, vou gritar bem alto. O amor chegou e o mundo agora é meu. Caminhos, desencontros, tantos foram, tanta dor em vão, só desilusão. Ninguém penou mais do que eu. Vestir teu corpo de ferrugem e envelhecê-lo. Construir em tuas mãos os muros póstumos. Gravar em tua língua as profecias. Moldar em teus gestos as despedidas. Viajar em teus pés o esquecimento. Morrer em teus olhos a imagem gasta. Maria era uma boa moça, pra turma lá do canto a. Era Maria, vai com as outras, Maria de cozer, Maria de casar. Porém o que ninguém sabia é que tinha um particular. Além de cozer, além de rezar, também era Maria de pecar. Tumba e acabou, tumba laica, tumba e guerreiro, tumba laica, tumba e meu pai, tumba laica, não me deixe só, tumba laica, tumba e acabou, tumba laica, tumba e guerreiro, tumba laica, tumba e meu pai, tumba laica, não me deixe só. Maria que não foi com as outras, Maria que não foi pro mar. No dia 2 de fevereiro, Maria não brincou na festa de Iemanjá. Não foi jogar água de cheiro, nem flores pra sua orixá. Aí Iemanjá pegou e levou o moço de Maria para o mar. Tumba e acabou, tumba laica, tumba e guerreiro, tumba laica, tumba e meu pai, tumba laica, não me deixe só, tumba laica, tumba e acabou, tumba laica, tumba e guerreiro. Deixe só. Até hoje ainda se fala nas rodas lá do cantuá. Que triste era de ver Maria na sala onde ela ia pra se manifestar. A gente ainda se admira, seu gira, gira sem parar. Maria girou, deixá-la girar, e a turma não parava de cantar. Tumba e acabou, tumba laica, tumba e guerreiro, tumba laica, tumba e manchá, tumba laica, não a deixe só, tumba laica, tumba e acabou. Tumba laica, tumba e guerreiro, tumba laica, tumba. deixe só. Tumba laica, tumba e cabô. Tumba laica, tumba e guerreiro. Tumba laica, tumba e manjá. Tumba laica, não a deixe só. Tumba laica, tumba e... É hora de amolar a foice e cortar o pescoço do cão. É hora de sair do gueto, eito, senzala, e vir para a sala. Nosso lugar é junto ao sol. Thank you. Martinho da Vila, Marisa Monte, Leila Pinheiro, João Bosco, Paulinho da Viola, Elton Medeiros, Maria Creuza, Baden Powell, Rosinha de Valença. Velhos mestres, novos discípulos do mais delicado ritmo urbano do Brasil, o chorinho. A poesia foi de Adão Ventura. Boa noite, África.